primeiro ponto achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem esse mesmo trauma do Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Val de Sousa e Grande Porto de uma forma especial. Esta semana vamos começar ao contrário, vamos começar com as rubricas Só Motores e Notícias de Ciclismo, para mais daqui a pouco discutirmos os resultados das equipas grandes do futebol português e também logo a seguir estas duas rubricas o espaço Treinadores de Bancada com o anúncio do grande vencedor. Lanço é desde já o tema do fórum desta semana, e eu quero saber sobre o Sporting que ao fim de 6 jornadas leva apenas 6 pontos. Quero saber qual é, na sua opinião, a responsabilidade desta situação, a quem é que devem ser atribuídas as responsabilidades por esta situação. Ao ex-treinador Sá Pinto, ao presidente Codinho Lopes, aos dirigentes, qual, na sua opinião, é o principal responsável? Para participar, pode usar o Facebook do programa em facebook.com/bolaareajornalfm. Pode também usar o número de telemóvel para enviar uma SMS para o 913097843. 913097843, ou então, se preferir, pode também ligar diretamente e falar connosco aqui em estúdio para o 22 407 6009. Já começamos então daqui a pouco a discutir com os nossos três comentadores: Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Porto, os jogos da jornada número 6. Vamos então começar com a rubrica Só Motores, a rubrica desta semana do Jorge Alas. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma rúbrica Só Motores. O destaque desta semana vai para Sebastian Loeb, que se sagrou campeão mundial de rallies pela 9ª vez consecutiva. O francês venceu o Rally de França e escreveu mais uma página na história do WRC. O motivo de festa foi ainda maior por ter conquistado o Enea Campeonato no seu país e muito perto da sua casa. Esta vitória, na antepenúltima prova do Mundial de 2012, foi a 75ª da carreira de Love. Uma semana depois de ter anunciado a sua retirada parcial do Mundial, Sebastian Love dominou por completo a prova gaulesa, batendo Jari Matti Latvala da Ford e o seu colega de equipa Mikko Hirvonen, segundo e terceiro classificados, respectivamente. A Citroën garantiu também o título mundial de construtores. Já na Fórmula 1, Sebastian Vettel, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prémio do Japão, a 15ª prova do Campeonato do Mundo, depois de ter garantido a pole position no sábado. Assim, o bicampeão alemão aproximou-se de Fernando Alonso na luta pelo título, estando agora a apenas 4 pontos do espanhol, que desistiu logo na primeira curva do circuito de Suzuka, na sequência de um toque de Raikkonen. Em segundo lugar ficou Felipe Massa, da Ferrari, que fez uma grande corrida e assim pôde matar as saudades do pódio, que já não pisava há 2 anos. Mas a maior sensação da corrida foi mesmo o japonês Kamui Kobayashi, que ficou em terceiro lugar e subiu ao pódio pela primeira vez na sua carreira, na Fórmula 1. Um feito festejado euforicamente pelo piloto e pelo público presente, nas bancadas do circuito, que deu um apoio enorme ao seu compatriota. O quarto e quinto posto ficaram entregues aos McLaren Mercedes de Button e Hamilton, respectivamente, com Raikkonen, da Lotus, a terminar no 6º posto, segurando o terceiro lugar do Mundial, a 37 pontos de Alonso. Ainda na Fórmula 1, Michael Schumacher anunciou a sua retirada em definitivo das provas. O alemão é o piloto de maior sucesso em toda a história da Fórmula 1, tendo conquistado 7 títulos mundiais. Aos 43 anos, diz que não se sente a 100% e que por isso é melhor abandonar os circuitos no fim desta temporada. Recorde-se que a Mercedes já havia anunciado a contratação de Lewis Hamilton para a próxima temporada, que assim se assume como novo piloto principal da escuderia. Quem quer entrar nas luzes da ribalta é a Grécia. O Ministério do Desenvolvimento grego anunciou o investimento público de 28,9 milhões de euros na construção de um autódromo de Fórmula 1 na cidade de Fars, que deverá estar finalizado dentro de 3 anos. O governo justifica o investimento por ser um plano prioritário para impulsionar o turismo e para criar postos de trabalho. Viremos agulhas para a competição sobre duas rodas. Max Biaggi, da Aprilia, sagrou-se campeão mundial de Superbikes pela segunda vez, depois de terminar em 5º lugar na segunda corrida em Magny-Cours, em França, naquela que foi a 14ª e última prova do campeonato. Biaggi, de 41 anos, 4 vezes campeão na categoria de 250 cm cúbicos, voltou a vencer o título de Superbikes, depois da vitória em 2010. Os vencedores das duas corridas de fim de semana foram Sylvain Guintoli, da Ducati, e Tom Sykes, da Kawasaki. O piloto português Paulo Gonçalves, da Husqvarna, terminou em terceiro lugar o Mundial de Motos Todo-Terreno, depois de ter ficado em quarto da geral no Rally dos Faraós, a última prova do calendário que se realizou neste domingo. No Mundial, Paulo Gonçalves ficou apenas atrás dos espanhóis Marc Omá e Jordi Viladome. Nesta prova do Rally dos Faraós, português até venceu a última etapa, que acabou nas pirâmides de Gizé. No entanto, Joan Barreda foi quem ganhou o rally egípcio. Por hoje é tudo, a rubrica São Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá! Rúbrica São Motores com o Jorge Alas, que estará de regresso para a semana. Vamos agora à rúbrica Notícias de Ciclismo, uma parceria do site noticiasciclismo.net e do programa Bola na Área. Mais uma rúbrica com o Pedro Rocha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos com o BTT. Em primeiro lugar, tivemos neste fim de semana o Campeonato Mundial de XCM, que se realizou na França e consagrou o grego Péricles Ilias como vencedor e novo campeão do mundo de XCM, sucedendo assim ao suíço Christopher Sauser. A seleção portuguesa esteve representada com Luís Leão Pinto e Ruben Almeida. Luís Leão Pinto desistiu quando seguia no grupo da frente a liderar e Ruben Almeida terminou no 29º lugar, portanto dentro do top 30, que era o objetivo da seleção portuguesa. No entanto, e segundo as declarações dos membros da seleção, ficou um certo amargo de boca, como os mesmos disseram, pois Leão Pinto seguia na frente quando desistiu e Ruben Almeida, apesar do 29º lugar, estava melhor colocado e teve também um furo, tal como Leão Pinto, mas no caso de Leão Pinto foi impossível remendar e seguir. No caso de Ruben Almeida, ele terminou com esse furo, o que o fez descer algumas posições e ficar então no 29º lugar, senão, em princípio, as classificações teriam sido melhores. Passando do Campeonato do Mundo para os campeonatos regionais, tivemos este fim de semana no Jerez o campeonato de XCM da Associação de Ciclismo do Minho. O grande vencedor foi David Bas, o ciclista da Sartex Portugal Bicicletas Labarinha superiorizou-se a Carlos Gomes da Xiaomi Fagor Nova Vida, que foi o segundo classificado. No terceiro lugar terminou o recentemente coroado campeão nacional de Master A, José Rodrigues do Vitória SC Bike World, que terminou aqui no terceiro lugar. Na meia-maratona venceu David Rosa, o campeão nacional de XCO e atleta olímpico, participou na prova a convite da organização e levou assim de vencida à meia-maratona. Nas senhoras, vitória de Tânia Lima, do BTT turcatense Liberty Seguros Lapierre, que ganha assim o direito a utilizar a camisola de campeã regional da Associação de Ciclismo do Minho. No dia 5, feriado, realizou-se a Maratona Capital do Móvel, prova integrada na Taça de Maratonas da Associação de Ciclismo do Porto, com o grande vencedor a ser Nelson Souza, dos Amigos da Montanha Bike Space Ledeschen. passando do BTT para a estrada. Tivemos o Festival de Pista de Tavira, prova de encerramento da época nacional. Samuel Caldeira, precisamente da Carmim Prio, a equipa de Tavira, venceu nas 100 voltas. Na eliminação venceu Alejandro Márquez, o espanhol também da Carmim Prio. Na perseguição por equipas, a vitória ficou com a equipa de Sub-23, Liberty Seguros, Feira Specialized. Começou hoje o Tour de Beijing, portanto uma tentativa da UCI de levar o ciclismo à China. Como o próprio nome indica, é uma prova que se realiza na zona de Pequim, na China, passando por vários monumentos e vários locais históricos daquele país asiático. O primeiro vencedor foi Elio Viviano, o italiano da Liquigas Cannondale, venceu ao sprint e ganhou assim o direito a usar a camisola de líder da prova. O único português em prova é Rui Costa, da Movistar, terminou no 17º lugar e está com exatamente o mesmo tempo do vencedor, como aliás quase todos os ciclistas, uma vez que o pelotão terminou todo ele junto. Estas foram as notícias desta semana. Não se esqueçam de passar também no nosso site para lerem a entrevista com Rafael Sousa e Filipa Pérez, respectivamente campeões nacionais de downhill na categoria de cadetes masculinos e de elites femininas, e também para a semana não se esqueçam de participar na Maratona de Valongo, mais uma das provas da Taça da Associação de Ciclismo do Porto. Foram estas as notícias de ciclismo, uma colaboração do site noticiasciclismo.net e da rubrica Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas. Foi então a rubrica do Notícias de Ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Vamos então agora sim abrir o nosso espaço de comentário, o nosso espaço de comentário habitual com os nossos três comentadores, o Marcelo Dias do Benfica, Daniel Barbosa do Porto e o Rui Fernandes do Sporting. Vou começar já com as várias respostas dos nossos ouvintes à pergunta desta semana. O Sporting, ao fim de 6 jornadas, leva 6 pontos. A quem é que devem ser atribuídas as responsabilidades por esta situação? E começando, por exemplo, com a declaração do Abel, do Alberto Vasconcelos, assim é que é, que começa por dizer boa noite, diz obrigado, agradece pela oportunidade de partilhar no nosso programa como membro do também do Treinadores de Bancada, do grupo Treinadores de Bancada, que daqui a pouco vamos falar mais à frente. E quanto ao momento sportinguista, diz que, tendo em conta boa fé nas declarações ainda na semana passada de Sá Pinto, em que o mesmo afirmava que tinha toda a confiança e apoio da SAD, na sua opinião é o próprio treinador Sá Pinto o responsável por este insucesso, se verificarmos que em nenhum jogo repetiu o 11 e quis dar uma de justo no equilíbrio do plantel. Mas uma coisa é o tempo que quer dar a todos, outra é a capacidade técnica dos jogadores escolhidos. Registo neste último vergonhoso desaire com o Videoton, o Gerson, a defesa direito, por aqui estamos conversados. Aquela estrutura diretiva é muito complicada. A quem distribui responsabilidades, Carlos Freitas, que não concordou com a saída de Domingos, Luís Duque, muito franquinho nos conhecimentos da gestão desportiva, e Godinho Lopes, uma boa pessoa que não tem pulso. É a opinião do Alberto Vasconcelos, que diz ainda que em conjunto o Sporting não tem de facto uma grande estrutura e portanto na opinião do Alberto Vasconcelos o responsável é Sá Pinto. Como nota final, diz ainda que era bom que para o Sporting viessem chineses, indianos, tailandeses e conquistassem no estatuto societário exatamente a maioria, e os sportinguistas voltariam a sorrir. O comentário do Alberto Vasconcelos, daqui a pouco já vamos ler mais alguns comentários. Agora sim, vamos passar a bola aos nossos comentadores. E claro está, tínhamos que começar pelo clássico, pelo jogo grande da jornada, o Futebol Clube do Porto Sporting. Foi um dos jogos da jornada 6, Os restantes jogos foram o Benfica 2, Beira-Mar 1, Vitória de Setúbal 0, Paços de Ferreira 0, Nacional 0, Gil Vicente 1, Braga 4, Olhanense 4, Estoril 1, Rio Ave 3, Académica 1, Vitória de Guimarães 2, o Porto 2, Sporting 0 e o Moreirense 0, Marítimo 1. Meus senhores, boa tarde aos três. Cabe ao homem que venceu abrir este programa. Falo do Porto Sporting, Daniel, um Porto que, apesar de as passes ter parecido o Porto que jogou frente ao Rio Ave, mas o que é certo é que acaba por ter uma vitória, exatamente como aconteceu com o PSG, jogo que vamos falar também mais à frente. Bem, boa tarde a todos. Foi uma vitória suada. O Porto não jogou muito, podia ter jogado melhor e eu estava à espera de um melhor Futebol Clube do Porto a seguir ao jogo com o PSG da Liga dos Campeões. O Porto entrou bem nos primeiros 15 minutos, dominou o jogo, deixando praticamente o Sporting sem fôlego. Depois o Sporting tentou igualar o jogo e durante o jogo todo o Sporting não conseguiu subir as suas cordas e o único remate perigoso que eu me recordo foi o livre de Pranić aos 79 minutos. Estava à espera mais do Sporting e do meu Futebol Clube do Porto, mas ainda bem que o Porto ganhou e jogou bem e penso que o resultado é justo. Muito bem, antes de termos também uma primeira reação do Rui a este resultado do Sporting no Dragão, mais um comentário, neste caso do Nuno Loureiro, que começa por dizer boa noite também para o Nuno, também faz parte do grupo Treinadores de Bancada e deixa aqui o seu comentário. O Sporting precisa de começar por prorrogar o próprio clube, presidente, diretor desportivo, equipa técnica, etc. Não podem estar numa situação de terem de blindar tanto para fora como para dentro do clube. Acredita ainda o Nuno que existe em Alvalade quem sacrifica o Sporting para atingir objetivos próprios. Se o Godinho Lopes, Luís Duque, Carlos Freitas e demais realmente querem um Sporting forte e competitivo, têm de entender que quem não está com eles, com o Sporting, está contra eles e deve então limpar o clube. Responsabilidades todas as têm. Não acredita num ou noutro culpado quando a estrutura do Sporting se portar internamente de um modo único e sincronizado, aí sim o Sporting pode se proteger do exterior e crescer. Eventualmente este tipo de comportamento poderá vir a ser imposto por um futuro treinador, mas teria de ser uma pessoa com características muito especiais que conseguisse ganhar uma força no clube tremenda. A casa não se começa pelo telhado, é a opinião do Nuno Loureiro. Rui, como é que viste essa partida do Dragão? Tiveste a oportunidade de assistir à partida em pleno estádio do Dragão. O Sporting não conseguiu melhor do que um 2-0. Que um 0-2, neste caso, era para um 2-0. Antes de mais, boa noite a todos os ouvintes e restantes companheiros de painel. E eu, depois do jogo ter terminado, lembrei-me de um anúncio dos Gatos Fedorentos que dizia: e os ladrões, para cima de três bandidos. Ora bem, claro que isto, não estou a dizer nada do ser árbitro, longe de mim, não é? Mas lembrei-me dessa história porque jogamos muito mal, não é? Nós, primeiro jogo em termos técnicos e futebolísticos e táticos, aquilo foi de uma pobreza constrangedora, na minha opinião. Houve espaços que aquilo parecia que era, vamos ver qual das duas equipas é que vai errar mais passos. Não houve grandes jogadas de recorte técnico, houve ali eu diria, por parte do Sporting, uma expectativa, por parte do Porto dava a sensação que, e pronto, deve ter acontecido isso. Portanto, o jogo de quarta-feira com o PSG deve ter deixado também algumas marcas. Portanto, era, o Porto estava a jogar QB, o Sporting estava na expectativa e pronto, e deu aquele espetáculo que na realidade não foi, digamos, digno do valor que custava cada bilhete para quem assistiu ao encontro. No entanto, queria aqui realçar dois ou três aspectos, que é, o Oceano fez aquilo que pôde, não é? Ninguém pode exigir ópera pudestes tons, e como tal ele esteve lá, tomou conta da equipa, fez o melhor que pôde e que sabia. Os jogadores do Sporting não vi aquela postura competitiva que gostava de ver. Eles nitidamente não correram mais que os de Futebol Clube do Porto, não procuraram mais a bola que os de Futebol Clube do Porto e, verdade seja dita, não houve uma oportunidade claríssima de gol. Estou-me a lembrar daquele livro do Prandjica, aos 79 minutos que o Elton apanhou bem e de resto... Talvez a do Oswingle. Quando ele foi... Sim, aquele que falhou o remate, mas eu nem considero isso oportunidade, eu considero... Isso é mais um desperdício. É mais um desperdício e mais do que tudo é revelador da... Enfim, do seu acerto que tem revelado neste início da época em que para marcar um golo falha 3 ou 4 e é pena que ele tem características técnicas e de posicionamento no terreno que o poderiam levar longe, mas depois com falhanços tão clamorosos e a equipa numa situação daquelas, no reduto de um clube que é rival, num jogo sob brasas em que tinha havido um despedimento de um treinador, uma oportunidade daquelas não se pode falhar e pronto, e aconteceu isso e no fim foi o resultado que eventualmente se estava à espera, foi o 2-0, foi aquilo que aconteceu também na última jornada do campeonato passado, em que eu, como sportinguista, cheguei conformado ao fim, achei que podia ter havido menos amarelos, porque aquilo não foi nenhuma batalha campal, não é? Portanto, o senhor árbitro, a determinada altura, tudo o que mexesse amarelava, e pronto, e desejo melhores dias, quer para o árbitro, quer para o Sporting, e o Porto, pronto, jogou o QB, jogou o suficiente para ganhar, obter os 3 pontos, que era aquilo que pretendia, não é? Rui, falaste de um jogo que não foi uma batalha campal, foram muitos cartões amarelos exibidos, algumas críticas dos dirigentes do Sporting no final da partida no Dragão, e precisamente a propósito dessas declarações, a Federação acabou de comunicar há pouco que acabou de abrir um processo disciplinar ao Sporting. Em causa estarão as alegadas declarações no final da partida, claramente com críticas à arbitragem. Ainda não é conhecido o conteúdo e a razão da abertura deste processo disciplinar ao Sporting, mas se houver notícias ao longo do programa, vamos ter oportunidade. Mas é uma tristeza. Primeiro, aquilo não foi uma batalha campal. Segundo, houve lá os dois penaltis marcados, deixaram muitas dúvidas. E não é a mim, que sou leigo na matéria, é ex-árbitros internacionais, e é questão de ver o painel do Jornal Desportivo Diário que anda aí a circular nos três. Agora, na tua opinião, havia ou não a marcação dos penaltis? Eu acho que não havia, porque foram lances confusos, que não houve uma falta, não vejo ali sinceramente nada que pudesse levar a que se marcasse um penalti, a não ser que se marque um penalti, assim, passou-lhe na ideia, pareceu-me penalti, não é? Já agora, mas também não foi por isso que o Sporting perdeu. Não, jogou mal, o Sporting jogou muito mal. Mas já agora, falando dos penaltis, assim, Daniel, eu também queria... Passava uma ajuda, se o árbitro eu também acho que não ajudou o jogo, porque à quarta falta cometida, o Futebol Clube do Porto tinha 3 amarelos. Ele começou a mostrar amarelos muito cedo e depois não conseguiu controlar o jogo. Só para nas partidas só oficial São João sair 6 ambulâncias. Foi coisa do outro. Não, mas foi mal demais. Ele começou a mostrar muitos cartões e eu acho que estragou um bocado a qualidade do jogo. Não tem. Os jogadores depois entram a medo, depois ter um amarelo, não é? Não tem. E depois é um clássico. Exatamente. Penaltis. Penaltis? eu acho que o primeiro não é penalti. Se fosse fora da área, marcava falta. É dentro da área, não é penalti. É a minha opinião. Carlos Freitas acho que está à procura já de jogadores maneta. Oh, não é isso. Mas o segundo penalti parece-me penalti. Já agora, Marcelo, estás aí fora de jogo, é certo. Não foi o clássico do Benfica, mas também poderás entrar na conversa. Já vamos falar também do Benfica. E não é dos penaltis também. Já agora. Relativamente aos penaltis, penso que o Sporting tinha algumas razões de queixa, não foi por aí que o Sporting poderia ter um melhor resultado. Penso que a vitória do Porto é justa, mas para mim aqueles dois penaltis só, mesmo Jorge Sousa é que os conseguiu ver, é a minha opinião. Penaltis à Benfica. Jorge Sousa que manteve o seu coeficiente de cartões vermelhos, ele que tinha 8 até à partida do Dragão em 8 jogos realizados, há que mostrar mais um para aí 9 jogos, 9 cartões vermelhos. É pena que ele sabe mais e já mostrou que sabe mais. Foi, pronto, eu considero que isto foi um dia menos feliz, pronto. até porque o conheço pessoalmente e não quero crer que houvesse ali, aliás tenho a certeza que não houve ali qualquer tentativa de prejudicar o Sporting. Agora foi uma noite menos feliz, evidentemente. Menos Vamos possível. Então a mais um comentário através da página do Facebook, facebook.com/bolaareajornalfm. Este comentário é do Carlos Silva. Boa noite também para o Carlos. Acho que ao fim de muitos anos é simples perceber qual é o problema do Sporting. Eleger um presidente que realmente perceba de futebol, deixando-nos de amadorismos, quer com treinadores, quer com jogadores. É muito bonito termos uma academia e tal, mas que não nos serve de nada se não formos campeões e não há um Mourinho em cada esquina. Os bons treinadores e jogadores custam dinheiro. Ou temos um orçamento para lutar por algo, ou vamos continuar a lutar para a Europa. E já agora, que tal blindar o clube? Não há nada que não saiba, Sporting sempre. O comentário do Carlos Silva. Antes de continuarmos com a nossa análise a este clássico do Dragão, que ditou a vitória dos Azuis e Brancos e, consequentemente, o alcance do Benfica no topo da tabela classificativa, vamos escutar as declarações quer de Vítor Pereira, quer também do Oceano Cruz. Um jogo que também fica marcado pelo gol de calcanhar de Jackson Martínez. Vamos ouvir então o Vítor Pereira, que era um treinador feliz pela vitória no primeiro clássico da época, e o Oceano Cruz, que acabou por dar ainda assim os parabéns aos seus jogadores no final da partida. É um jogo seguro, um jogo consistente, com várias ocasiões de golo, não permitindo, que eu me recorde, uma neste livro, que de facto é muito bem marcado, uma ocasião de golo para o Sporting. Momentos bonitos de futebol, outros em que defendemos bem, portanto, satisfeitíssimo com os jogadores. Os jogadores de parabéns, satisfeito com o comportamento, com a agressividade, com a união. Os adeptos também merecem, portanto, para os nossos adeptos, para as nossas claques que nos têm apoiado sempre. Portanto, os meus parabéns, portanto, foi uma vitória, 3 pontos importantes e estamos na frente do campeonato. Não, satisfeito não posso estar, porque queria ter obtido aqui uma vitória e os meus jogadores trabalharam para terem conseguido um melhor resultado. Eu penso que o que eu posso dizer é que a minha equipa trabalhou bem, fez aquilo que era possível nessas circunstâncias para tentar ganhar o jogo, e eu acho que tenho que dar os parabéns à forma como os jogadores baterem. Não por resultado, logicamente não podemos estar felizes e orgulhosos depois de ter perdido nas Antas por 2-0, mas os jogadores lutaram, trabalharam e criaram oportunidades. Provavelmente merecíamos ter sido mais felizes neste jogo. As opiniões dos dois treinadores no final da partida. Recordo a pergunta da semana: a quem devem ser atribuídas as responsabilidades pelo mau momento do Sporting até ao momento? Pode enviar a sua opinião através do Facebook ou então por SMS para o 913097843. 913097843. Vamos mais uma opinião rapidamente. Esta é do Daniel Vasconcelos. Falando como portista, diz o Daniel, em que tem um presidente que é um exemplo a seguir, atribui os sucessos do Sporting ao presidente. Desde que o Godinho Lopes está no comando, que não se vêem resultados, por muito bons que sejam os treinadores, se não houver uma mão firme que os faça seguir uma certa orientação, os sucessos não aparecem. Vejam um exemplo do Futebol Clube do Porto e tirem as vossas conclusões. A opinião do Daniel Vasconcelos. Rui, há aqui também de falar do atual momento do Sporting e claramente da questão de Sapinto, que acabou por sair depois daquele resultado, vou chamar-lhe, menos positivo na Hungria frente ao Videoton para a Liga Europa. 3-0, substituição de treinador, colocação de Oceano Cruz nas vésperas de um jogo no Dragão. Até que ponto é que esta era a melhor solução para o Sporting? Para o resultado que foi obtido, mais valia ter deixado estar Sapinto até domingo, mas adivinhar é proibido. Agora que sabe, era preciso fazer alguma coisa. E o Sapinto, com o seu sportinguismo todo, devia ter sido primeiro, depois daquela exibição na Hungria, a tirar a toalha ao chão e dizer: meus amigos, eu não tenho mais condições para continuar, porque ele perdeu a final da Taça de Portugal, conseguiu meia dúzia de jogos no campeonato no ano passado, em que pronto, o ponto alto foi, com muita sorte à mistura, termos eliminado Manchester City. E a partir daí começou a sair do lateral o senhor, pensou-se que já era um novo Paulo Bento, e deu-se-lhe carta verde para este ano. Ele compraram os jogadores dentro das possibilidades que o clube tem, que são na generalidade aquelas que têm os restantes clubes portugueses, porque não vemos este ano grandes loucuras a terem sido cometidas. Compraram os jogadores que ele pretendia, ele mandou embora os jogadores que não lhe serviam e ele começou a construir a época desde o início. Isto de culparmos o presidente, só se o presidente começar a alinhar e a marcar golos, porque a partir daí, era o que eu dizia na semana passada, os jogadores têm todas as condições, têm boas instalações, têm bons equipamentos, os ordenados estão em dia, mas a partir daí termina o trabalho da direção. Portanto, quem está lá, o presidente é para mandar e para tratar desta parte logística, o treinador é para treinar, os jogadores é para jogar. O que está a falhar é a parte do treinador e dos jogadores, tenham santa paciência. Já agora, dos nomes que têm vindo à baila, há algum que te agrade particularmente? Valverde, Scolari? Se calhar o Valverde, por causa da cor das camisolas, será aquele que será mais indicado, mas de qualquer maneira, não acho que, por exemplo, Scolari seja a solução para o clube de forma alguma. Eu apostava mais naquele espanhol, no Luís Henrique. No Luís Henrique, sinceramente, aquela fúria espanhola, aquela forma como ele jogava, penso que seria o mais indicado neste momento para o Sporting. Um Sporting, se calhar, depois, se o Scolari fosse para o vosso treinador, ias ter duas coisas muito boas. Ias ter bandeiras nas janelas, de certeza, do Sporting. E os vejo sportinguistas de todo o país. E também íamos ver sportingistas de todo o país. Sim, então havia a janela. Ele mandava meter as bandeiras de Sporting nas janelas. Há de certeza sportingistas em todo o país. Se calhar depois há outro problema. Tinhas de alterar o símbolo. Ias tirar o leão e meter lá a Nossa Senhora do Caravaggio. Bem, se aquilo fosse solução, eu já apelo até às forças, que não, às forças ocultas. O Benfica, o Benfica tem o Jesus. O Sporting com a Nossa Senhora do Caravaggio. Isto ia ser uma festa. Tem o Papa, não é? Nós temos o Papa, mas já há muitos anos. Deus lhe dê muita saúde. Muito bem, já agora, Daniel e Marcelo, dos nomes que têm vindo à baila, há também, na vossa opinião, algum que possa assumir o comando técnico do Sporting, ou acreditam que já serão ainda outros que ainda não estão nesta lista? Eu, sinceramente, por aquilo que tenho lido nos jornais, nenhum dessa lista poderá vir a ser o treinador do Sporting. E também penso que o Sporting não tem assim muitas soluções, porque treinadores agora neste momento, peço desculpa ao Rui, mas quererem vir na situação em que o Sporting está, assumir esse cargo, acho assim um bocado complicado, mas não sei. E até aposto mais no treinador português, que também ontem falou-se bastante na possibilidade de João Ferreira e de Leonardo Jardim. Penso que se calhar até era por aí a melhor Leonardo opção para Jardim o Sporting. Estamos a falar do Quadriense. Sim, também. Muito bem, ficam todos estes nomes, ao fim de contas ficamos como toda a imprensa e como todos os sportinguistas, isto é, não se sabe ao certo qual é o treinador ideal para o Sporting, porque de facto os Leões não estão a atravessar o seu melhor momento. Já voltamos então para a segunda parte, chamar-lhe assim, do programa Bola na Área. Vamos arrancar a segunda parte com o espaço Treinadores de Bancada, para depois analisarmos o jogo do Benfica-Baramar e também os jogos das competições europeias. Até já! Mic check, one, two. Hey, I'm Mariah Carey. Esta é a minha rádio. Jornal FM. Estamos então de regresso para a segunda parte e para fecharmos o dossiê Futebol Clube do Porto 2 Sporting 0, há que recordar o momento do golo para a seguir analisarmos o golo de calcanhar de Jackson Martinez. A bola a chegar até Moutinho, a virar flanco para o pé de Danilo, que vem para o centro, lá vai Danilo em pleno meio campo do Porto. Danilo a picar a bola sobre a defesa do Sporting, Jackson Martinez e o golo! Do Sporting, Rui Patrício não tinha qualquer hipótese e está feito, utilizando uma daquelas bandeiras do Top Norte, o primeiro embrulho, o Sporting sofre o primeiro golo, num lance em que Rui Danilo apareceu onde quer jogar mais, isto é, em pleno meio campo, e depois Jackson Martínez, perante a passividade dos dois centrais do Sporting, fez aquilo que quis, até dá para marcar golos de calcanhar. Daniel, um comentário a este golo de Jackson Martínez, que já igualou a Falcão, ele que já tem 6 golos marcados, exatamente a mesma quantidade de cabeça, com o pé direito e com o pé esquerdo, e também o de calcanhar, já está igual a El Tigre. É, foi um grande golo, espero que Jackson Martínez continue a marcar assim e a dar alegrias. Toda a gente compara a Falcão, mas eu acho que o Jackson Martínez ainda tem muito que aprender na recepção de bola e nos posicionamentos, mas espero que ele continue assim a marcar golos e a dar muitas alegrias aos adeptos do Porto. E que apanhe muitas defesas como aqueles dois centrais do Sporting, pois, deve ser o que ele deseja mais. Na nossa linguagem costumamos chamá-lo Cepos, não é? São mesmo. Cepos não são, pronto, são dois internacionais, um atleta da Argentina e outro da Holanda. Mas de qualquer maneira ele estava a dormir no pedaço. Vocês já devem ter saudades do Capitão América. Não acho. Ao menos fazia melhor figura do que esses dois. Era quando dava pau. Eu acho. Muito bem. Vamos seguir em frente. Marcelo, Rui, certamente que até querem mais golos de Jackson Martínez, mas não nas balizas do Sporting e do Benfica, respectivamente. Não é assim? É, penso que o Rui é isso que quer. E eu também não queria muito destes golos de Jackson Martínez. Neste caso, neste último jogo, estava pelo Sporting, era assim, um bocadinho verde por dentro. Mas pronto, foi excelente. Tipo melancia, verde por fora e vermelhinho por dentro. Não, era mais ao contrário, mas. Não, mas foi um excelente gol de Jackson Martínez e já nos tenho habituado a estes golos de difícil execução. Muito bem, vamos então a mais um comentário à pergunta da semana, que é sobre o atual momento do Sporting, para irmos ao espaço treinadores de bancada. A opinião agora é do Fernando Costa, que acaba por saudar o programa Bola na Área pelo espaço, precisamente treinadores de bancada, que já se vai seguir dentro de alguns instantes. Falando da atualidade do Sporting, realça-se a saída de Sapinto do comando técnico do clube sportinguista como tema mais controverso. De facto, ao longo dos últimos anos, o Sporting tem-se debatido com um problema fulcral, a estabilidade diretiva, que se traduz em despedimentos consecutivos de múltiplos treinadores. Vejamos Paulo Bento, que obteve a melhor performance dos últimos anos, não teve as condições oferecidas a Carvalhal, seguidamente Paulo Sérgio, depois José Conceiro, no ano transato, Domingos teve condições e não teve apoio e estabilidade diretiva. Entrou Sapinto, com um fulgor, o espírito leonino conseguiu obter bons resultados, até ao momento em que o Sporting volta novamente a entrar em estabilidade interna. Em suma, caros ouvintes, diz o Fernando Costa, o Sporting tem e deve fortalecer a sua estrutura, como os casos do Benfica e Porto, e mais recentemente o Braga, e só depois é que poderá pensar em resultados, porque caso contrário o Sporting arrisca-se a que nenhum treinador o queira treinar, uma vez que a iminência do sucesso os persegue. Antes de passarmos então para a análise do Benfica Baramar, vamos então rapidamente ao espaço treinadores de bancada. Espaço treinadores de bancada, espaço semanal, um grupo criado no Facebook que tem o apoio do programa Bola na Área, e os ouvintes do programa que se queiram aliar poderão ver o link de acesso a este grupo na página do Facebook do programa, em facebook.com/bolaareajornalfm. Vamos então aos resultados desta semana. O ouvinte que acertou em mais resultados, neste caso acertou em 2, no Benfica Baramar e no Porto Sporting, foi o portista Henrique Samuel, e quem está na frente ainda assim da tabela classificativa é o benfiquista Licínio Rocha, com 26 pontos. É até ao momento o treinador de bancada que mais resultados acertou desde o início do campeonato. Destaque aqui dos nossos três comentadores residentes que o único que acertou em algum resultado foi mesmo o Daniel Barbosa, que acertou no Porto 2 Sporting 0. Estará de regresso para a semana o espaço Treinadores de Bancada. Para a semana terão que nos dar os resultados do, do Rússia-Portugal e também do Portugal-Irlanda do Norte. Estamos então de regresso e vamos começar por ouvir as declarações de Jorge Jesus no final da partida dessa vitória. O treinador encarnado que falou de uma primeira parte melhor do que a segunda e deixou uma dedicatória, aliás, após este triunfo frente aos aveirenses. Na primeira parte fomos uma equipa que fizemos um futebol de muita qualidade, como há muitas oportunidades de gol, inclusivamente com uma grande penalidade falhada. E o futebol tem destas coisas, uma equipa que vai uma vez à baliza numa bola parada, fez um gol, mas isso faz parte do futebol. E depois temos que lutar, não é? Contra essa desvantagem. A equipa na primeira parte teve bem, só não chegou ao intervalo porque alguma infelicidade, mas também algumas falhas técnicas e principalmente uma penalidade, não é? Na segunda parte, quando o jogo foi mais difícil para nós, porque tínhamos jogadores muito cansados do jogo do Barcelona, onde nós jogámos tão bem, fizemos dois golos. O futebol tem destas circunstâncias, mas o importante foi que fomos ter ganho. Eu queria dedicar esta vitória aos jogadores do Benfica, mas principalmente à claque do Benfica. Aquela claque que teve atrás da baliza, nos momentos maus que a equipa teve durante o jogo, ajudou-nos sempre, gritou para nós, não pôs a equipa nervosa. Jorge Jesus a falar de uma primeira parte que acabou por ser melhor que a segunda, que é facto é que os golos do Benfica só apareceram na segunda parte e acabou por dedicar a vitória a uma das claques do Benfica. Marcelo, como é que viste este jogo do Benfica depois do Desaire Europeu? Já falaremos dele já a seguir, começando por este jogo do campeonato, um jogo com dificuldades que certamente não estarias à espera. Não estava mesmo à espera das dificuldades que o Beira-Mar apresentou ao Benfica. Começando pelas palavras de Jesus, e ele deve ter visto um jogo diferente daquilo que eu vi. Dizer que foi uma primeira parte de grande qualidade, eu sinceramente estava com os nervos em franja porque o Benfica não jogava nada, literalmente não jogava nada. Pronto, foi um péssimo jogo, também penso devido à tática com que o Benfica entrou. Já se estava à espera que o Beira-Mar jogasse com o bloco baixo, uma equipa como o Beira-Mar, que vai nos últimos lugares da tabela, que fosse defender na luz. O Benfica jogou em 4-3-3, sendo que no meio campo tinha o Enzo Pérez e o Matic mais recuados e o Rodrigo naquele vértice mais próximo da baliza adversária. E penso que o principal motivo porque o Benfica jogou tão mal foi mesmo o Rodrigo, porque o Rodrigo penso que se encostava muito aos três avançados, e o Benfica em vez de jogar em 4-3-3 jogava em 4-2-4, e numa equipa contra o bloco, com o bloco muito baixo, era complicado o Benfica criar situações de perigo. Era aquilo que eu tenho medo desde o início da época, é a questão Aimar no Benfica, porque Benfica sem Aimar e Benfica com Aimar são duas equipas completamente diferentes, e pronto, e este jogo veio comprovar que o Benfica sem Aimar é um Benfica muito mais fraco. Pronto, depois o Beira-Mar, na primeira vez que foi à baliza do Benfica, isso é certo, marcou um gol, uma péssima entrada de Arthur àquele lance, e que meteu um monumental frango, mas depois na segunda parte o Benfica, apesar de tudo, jogou um pouco melhor do que aquilo que jogou na primeira parte e pronto, e conseguiu fazer dois golos e conseguiu os três pontos. Marcelo, o Arthur, precisamente falavas do lance infeliz de Arthur que nesta semana que passou pedia precisamente a Mário Menezes para ser convocado mais vezes para, ou melhor, não é mais vezes, é para ele ter, primeira vez. Para ser convocado pela primeira vez para a seleção do Brasil, de facto algo raro em Arthur. É algo raro, escolheu uma altura um bocado complicada para meter aquele frango. Fez-me lembrar o Roberto. Já tinha saudades. Também equipava de branco. Hã? Também equipava de branco. Já tinha saudades do Roberto. Até pensei que eles tinham ido buscar outra vez o Roberto. Esse foi para o Intermarché. Foi para o Intermarché. Vender frangos. Muito bem, fica a primeira análise do Marcelo. Vamos a mais uma opinião através do Facebook do Ezequiel Vasconcelos, que diz que, neste caso, o Ezequiel, agora sim já consigo ler a mensagem, diz que as responsabilidades devem ser atribuídas ao Presidente pelo simples facto do mesmo não saber ser disciplinador, assim é que é, e estes, permitam-me este riso, já que o Rui está aqui indignado com a opinião de que a culpa do momento do Sporting é do Presidente. Mas concluindo a ideia do Ezequiel, que ele sim diz que o principal responsável é o Presidente, que de facto não sabe mesmo ser disciplinador, como Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do Porto. Muito obrigado, agradeço o Ezequiel e também aproveito para desejar uma boa semana e um bom fim de semana para todos. Opinião do Ezequiel Vasconcelos, a quem agradeço, bem como a todos os outros que através do Facebook têm estado a participar. Agora uma SMS do Bruno Barros, ele que nos diz que o atual momento do Sporting é quase uma repetição daquilo que acontece no país, notícias desagradáveis atrás de notícias desagradáveis, erros atrás de erros. O último terá sido o despedir Sá Pinto, é a opinião deixada aqui por Bruno Barros. Ainda está a tempo de deixar a sua participação, também pode fazê-lo através de SMS 913097843. Meus senhores, eis que chegou a hora de falarmos das competições europeias. Podemos começar pelo Benfica-Barcelona 2-0. O primeiro golo, ainda estávamos em direto faz precisamente 8 dias. Um Benfica que não tentou ser feliz, diria. Tens razão, Ricardo. Jorge Jesus falou muito e pensou muito deste jogo com o Barcelona e o Benfica não conseguiu fazer praticamente moça ao gigante espanhol. No entanto, depois ainda consegui ver a primeira parte, apesar de ainda estarmos no programa, e depois consegui ver a repetição da primeira parte e vi que o Benfica até entrou com uma atitude assim, algo positiva, mas com o passar do tempo o Benfica andou praticamente a correr atrás da bola e, na minha opinião, da forma como jogou tinha 99% de possibilidades de não ganhar o jogo, e foi isso que aconteceu. Jorge Jesus falou muito, mas pronto, mas depois não conseguiu fazer nada. O Benfica que leva um ponto ao fim das duas jornadas, que apenas vai à Rússia daqui a 15 dias, no dia 23 do presente mês, é certo que ainda está tudo em aberto. Está tudo em aberto, e como antevi quando começámos a falar da Liga dos Campeões, que o Benfica tinha dois jogos muito importantes, que era com o Celtic e com o Barcelona, e foi isso mesmo que aconteceu. O Benfica só conseguiu arrecadar um ponto e agora a margem de manobra é mínima. O Benfica tem que vencer os três próximos jogos ou vai ser um bom candidato à Liga Europa. Muito bem, Daniel, passando para quarta-feira, para o Porto PSG, um Porto que com sacrifício e determinação lá acabou por vencer com um golo de James Rodrigues já muito perto do final do jogo. Uma vitória ainda assim que deixa o Porto praticamente com meio pé, diria, nos oitavos de final da prova milionária. Pois mal era se não tinha ganho o jogo, ao total desperdícios que foi cometido durante o jogo. 1-0 para que é um bocado o resultado, acho que o Porto devia ter marcado muito mais. O Futebol Clube Porto entrou muito bem, não deixou respirar o Paris Saint-Germain, parecia uma equipa de segunda linha europeia a jogar contra o Porto em casa. Acho que eles entraram um bocado a medo. Para mim, eu acho que foi o melhor jogo da era do nosso treinador Vítor Pereira. Fiquei muito contente, acho que todos os jogadores tiveram um bom nível e acho que o resultado peca por pouco, porque 1-0 não é nada às situações que o Futebol Clube do Porto criou. Muito bem, falta apenas analisarmos aquele jogo que esteve no início de toda a hecatombe que tem estado a acontecer para os lados de Alvalade. Falo do Videoton 3 Sporting 0, um Sporting que foi à Hungria, neste caso, ver jogar, Rui. Sim, a primeira parte aquilo foi para, não é para esquecer, é para lembrar, não é? Porque aquilo não se faz, aqueles primeiros 45 minutos, que ele parecia uma equipa ali de amadora, daqueles do futebol amador aqui de Paredes, não é? e sem comando técnico rigorosamente nenhum, os jogadores uns por cada lado, foram 45 minutos, maus, pareciam que só as camisolas é que eram de Sporting. Na segunda parte equilibraram o jogo, tiveram uma oportunidade ou duas de poder marcar, de dar uma expressão diferente ao placar, mas o mal já estava feito e a equipa não teve capacidade para dar a volta no segundo tempo. Sapinto fez as escolhas menos acertadas para o encontro, contou também com a passividade daquela defesa. O Boulin Rouge num dos golos estava a dormir, no terceiro entregou a bola ao adversário, conseguiu isolar o adversário, parecia o secretário do Porto, uma vez a isolar o Acosta no último campeonato, ou no penúltimo campeonato que ganhámos. Portanto, aquilo foi mal demais, e o Sapinto só tinha que chegar a Lisboa e entregar a pasta técnica ao outro, porque na realidade quem é capaz de fazer uma coisa daquelas não pode merecer confiança de nenhum clube, porque em função dos investimentos efetuados, a qualidade dos jogadores que possuem, do plantel que lá está, quem não tem capacidade para formar uma equipa ou treinador, e ele aí falhou redondamente. Muito bem, fica analisado esse jogo. Recordo também os outros resultados das equipas portuguesas nas competições europeias. O Braga foi até à Turquia bater o Galatasaray por 2-0 e está em terceiro lugar do grupo com os mesmos pontos do segundo classificado. A Académica deixou-se empatar já nos últimos instantes em casa com o Apoel de Tel Aviv, e o Marítimo, depois do 0-0 na primeira jornada, foi jogar frente ao Bruges, jogo que acabou terminado a 2-0. Aqui também uma SMS através do Facebook do Zé Lino. Os nossos ouvintes mais antigos conhecerão certamente o nosso comentador do Porto da época passada, ele que aproveita para mandar um abraço para todos os ouvintes e também para os atuais comentadores do programa Bola na Área. Também um abraço especial para o Zé Lino e também para todos os ouvintes que desse lado, semana após semana, continuam a acompanhar o nosso programa. Vamos, até porque já estamos na reta final, rapidamente ao gol da semana. Podemos começar por ti, Marcelo. Qual, na tua opinião, é o golo que merece o destaque? Vou dar destaque ao golo de Eliseu na Liga dos Campeões, ao primeiro golo dele, que ele marcou um excelente golo. Ele marcou dois excelentes golos, mas acho que o primeiro foi um golo mesmo de bandeira. Daniel? Eu escolhi dois golos, não é? São quase, praticamente iguais, o golo de Jackson Martínez ao Sporting, desculpa lá, Rui, e o golo também de Ibrahimovic no jogo da Liga Francesa. Eu desculpava se tivesse sido tu a marcá-lo, que era realmente uma maldade. Vontade eu tinha, mas, se tivesse dentro de campo. Mas o golo da semana vai para o Jackson Martínez, primeiro porque eu tive a oportunidade de o ver ao vivo, e depois porque é um excelente golo, de execução técnica perfeita perante aqueles dois postos que o Sporting tinha a ladeá-los, portanto ainda ter guarda de honra. Muito bem, já que estás com o dom da palavra, Rui, vamos para os cartões verde e vermelho. O cartão verde vai para o Ronaldo, que provou mais uma vez esta semana, e ele parece que às vezes não é português, de tal forma que é atacado cá em Portugal. Parece que toda a gente tem uma certa raivazinha dele, mas realmente é um jogador fenomenal, e provou agora perante o Barcelona que se o Messi é de outra galáxica, o Ronaldo é também. Não é um facto, cada um marcou dois golos, mas exibição extraordinária de Ronaldo. É caso para dizer, Messi 2, Ronaldo 2, não jogou o Barcelona nem o Real. Sim, e isso nota-se perfeitamente, quando alguma dessas estrelas está ausente das suas equipas, elas ressentem-se de que maneira, porque eles são o principal abono de família delas, quer a marcar, quer a criar. É um facto, e Ronaldo merece essa deferência da nossa parte. Relativamente ao cartão vermelho, vai para o Sapinto, porque na realidade nenhum benfiquista faria melhor ao Sporting que aquilo que ele fez até esta última jornada, né? Só mesmo um adepto, ou melhor, neste caso um treinador que não tivesse grande amor ao clube, é que depois de uma derrota com aquela expressão perante um perfeito desconhecido da Europa, é que não se demitia e fazia logo as malas nessa noite. E ele foi preciso indicar-me qual era a porta de saída para ele e pelo pé dele. Muito bem, rapidamente estamos a 2 minutos e meio para o fecho do programa. Daniel, cartão verde e vermelho. O cartão verde vai para o Futebol Clube do Porto, que já não perde desde 2008 em casa, 25 de outubro, contra o Leixões. E assim como árbitros vai ser difícil. Vai ser um recorde. Se os homens fossem continuarem com esta capacidade, não perdem tão cedo. Olha, agora fizeste-me lembrar o papagaio do Benfica, o vice-presidente. Eu chamo-o papagaio. É, mas esse é grande. Só bem falar quando se queixa dos árbitros. Isso é um não, eu falo aqui todas as semanas. Agora, garanto uma coisa. E assino por baixo. Se os homens do assobio tiverem todos esta capacidade que teve o último, o Porto, tão cedo, não perde em casa. Isso é ponto assim. E se vocês tiverem mais capacidade para jogar futebol, pode ser que nos deem mais luta. Daniel, vamos focar-nos. Cartão verde para o Porto, cartão vermelho. Cartão vermelho vai para os dirigentes de Sporting vir falar depois do jogo do árbitro, depois de um jogo péssimo de Sporting, é vir tapar o sol para o... Não, era convidá-lo para jantar. Não, para que é que ele vem falar? Vocês não jogaram nada. Fomos descamoteados. Os cartões já ficam, os cartões mostrados, faltam apenas os cartões do Marcelo. Relativamente ao cartão verde, faço minhas as palavras do Rui, o meu cartão verde também vai para Cristiano Ronaldo. Quanto ao cartão vermelho, vai para a própria arbitragem em Portugal. Esta semana sai a nota de Carlos Xistra do jogo da Académica, que teve 3,9 de 0 a 5. Se ele teve 3,9 com aquela exibição que ele fez, estou para ver agora a nota de Jorge Sousa, de certeza que vai ter 4,5 ou coisa parecida. Está no Porto, o Porto não perde tão cedo, de facto. Muito bem, ficam os comentários no fecho do programa. Não perca o jogo de Portugal na Rússia na próxima sexta-feira e 2 a 8 dias no Dragão com a Irlanda do Norte. Jogos rumo ao Mundial 2014 no Brasil. Foi um prazer estar consigo. Estamos de regresso para a próxima semana. Deixe-lhe de saída o nosso site, bolanaria.pt.vu, a página do Facebook é facebook.com/bolaria Jornal FM. Fique bem, foi um prazer estar consigo, fique na companhia da Jornal FM. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tens mesmo trauma de Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, São Motores.